Bem, eu defini o livre-arbítrio dela. E aí, como é que ficou o livre-arbítrio dela? Eu não acredito que foi eu que feri. Foi a escolha dela de interpretar isso de uma maneira... Ah, a interpretação, não a pergunta. Então a pergunta estava escrita. Então você não escolheu agora a pergunta. A pergunta já estava pronta antes. Então tudo que está no mundo é perfeito. É perfeito como? Como instrumento da aprovação de um espírito. Quando eu falo isso, quando eu falo que não existe cidade espiritual, eu não estou dizendo que o livro é uma mentira. Mas você está falando que existe, o senhor disse que não existe. Eu estou dizendo que o mundo, que o livro está fora da realidade ditada pelos espíritos. Não, mas pode estar fora de uma interpretação que o senhor está fazendo, não pode? O senhor falou que o senhor não é um espírito perfeito. Pode. Pode estar fora da interpretação que eu estou fazendo. Quem está certo? Eu ou o Epílio? Olha... Qual é a interpretação que está certa? A minha ou a do Epílio? A gente tem que analisar várias fontes para chegar nessa resposta. Não Poxa, posso? Acabei de dizer, neste mundo não existe nada certo. Você acha que eu acho que eu estou certo? Ué... Não é questão do senhor estar certo, o senhor está falando que o senhor acredita ser, não, real. Não, eu estou falando o que está escrito. Ah, entendi, na sua equipe aí. O que, que é esse acontecimento que está acontecendo aqui? Essa reunião entre a gente, esse diálogo, isso. Diálogo isso aqui. Não, é uma prova. Uma prova? Para espíritos. Eu sou instrumento de Deus para falar o que Deus manda eu falar para zelar as vicissitudes de vocês. Se você acreditar em eu, não adiantou de nada. Tudo que eu falei. É uma probabilidade, mais um. Está certo de não estar. Ah, então o senhor é mais um ponto de referência. Cara, qualquer coisa é só ponto de referência. É só zelação de vicissitudes. Para ver como você reage a isso. Se você vai reagir em paz e harmonizado com isso. Ou se você vai reagir no exaltação do prazer. Olha que coisa maravilhosa que eu descobri. Ou se você vai reagir na depressão. Que droga, perdi meu tempo indo lá. Tanto uma quanto outra vai lhe afastar de Deus. Claro. Só que o Espiritismo ensina a gente a não dar muito ouvido para espírito mistificador. Perfeito. Como que a gente saberia se o senhor é um? Muito simples. Fala, analisando o conteúdo das suas palavras. Não. Não? Não. Tem um jeito mais simples que esse? Tem. E consulta a intuição? Não. Quer dizer... Deixe de ser hipócrita. Ah, em que sentido, pai? Aplique aquilo no que você diz que acredita. Ah, entendi. Daí não faz diferença se o senhor está falando... O que você diz que acredita? Sobre qual tema, pai? O que você diz que acredita? No livro dos Espíritos? Sim, eu acredito na existência de Pergunta Deus. Pergunta 1. Que é Deus. Deus é causa primária de todas as coisas. Acredite nisso. Aí não existe espírito mitificador. Pai, mas a mistificação é uma escolha do comportamento. E se Deus permitiu você ter essa escolha? Não, Deus não permite, moço. Deus é onipotente. Deus não permite. Ele não é submisso a você. Uhum. Deus faz. Deus é. Uhum. Esse é o problema. É o ser humano que, não sendo Deus, quer ser Deus. Leia a pergunta 9. 9. É o problema do ser humano que... Leia a pergunta 9. Vamos abrir aqui então. Já estou chegando aqui na página. Pergunta 9 fala o seguinte. Onde se vê na causa primária uma inteligência suprema superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz, pela obra se conhece o Criador. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que produz a incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada além de si. Ah, é, né? Só o que o homem acha que é certo. Só o que o homem diz que é verdadeiro. Ele não admite nada acima de si. Continue. E é por isso que se autodenomina um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode derrubar. Pobre ser, que acha que descobriu a verdade, que acha que sabe tudo, e o chip chopo de Deus derruba. Sabe, vocês se acham tão forte, tão... É. Não desmanche que você vai fazer, ou vai continuar. Que vocês acham tão forte, tão simples, e tem um bichinho que você nem consegue ver, que entra dentro de você e lhe mata num segundo. É. Bactéria, vírus, essas coisas, né? Agora, eu quero que você leia o Éxodo, porque o Éxodo é compreensão de caderno. Vamos ver, hein? Então, peraí. Então faz parte da razão pela qual Cadeco manda você passar as coisas. Passar as coisas pelo crivo da lógica e da razão. Isso. Uhum. Mas pela razão dele. E o que você vai ler agora é o comentário dele. Ou seja, faz parte da razão dele. Ah. Lê. Julga-se o poder de uma inteligência por suas obras. Já que nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primeira é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem uma causa, e quanto maior for o que ela realizar, maior deve ser a causa primeira. Seja o que você realizar, há uma inteligência superior que causa você realizar. Vamos continuar aqui. Não, pode parar. Já está na hora? Não, mas aí você vai para outra pergunta, porque essa pergunta acaba aí, deu comentário, né? Uhum. Não, tem mais um pedaço. Então, vai. É essa inteligência a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome pela qual o homem a tenha designado. Então, Deus, Jeová, Krishna, Senhor do Universo, não importa o nome que você dá, foi isso que causou. Então veja, quando você acusa um espírito de mitificador... Depois de estudar o conteúdo dele? Isso foi causado por quê? Pela sua inteligência. É. E por que que... E o que causou a sua inteligência causar aquilo? Deus. Uhum. E tudo que Deus lhe dá nessa vida é o quê? Prova. Prova. Cadê o amor pelo Espírito realmente, se há uma acusação de mistificador? Cadê o amor ao próximo como a si mesmo? Então não há Espírito mistificador. Há Espírito que está sendo instrumento do que Deus causou. Que foi o que nós leu na pergunta 132. Ele toma um corpo de acordo com o mundo, neste caso um corpo espiritual, uhum. E ali, sob as ordens de Deus, faz o que o outro precisa receber. Uhum. E aí vem a mento e guia uma coisa chamada, ele é um mitificador. E aí você tem a oportunidade de optar pelo bem ou pelo mal. O que é o mal? Eu sei que ele é um mitificador. Veja, eu não estou querendo que você me acredite. Não, lógico. Que você acha que eu estou certo. Claro. Longe de mim, porque nem eu me considero certo. Eu estou lhe transferindo uma interpretação. Certo. Sim, com todas as letras, é isso. Agora, é uma interpretação que tem um objetivo. Destruir toda a sua interpretação. Só isso. Eu nunca quis que há nada. Nós falamos durante 14 anos. E o dia que eu disse... para o grupo, não acredite em nada nem em ninguém, nem em mim, nem em Deus, todo mundo pulou. Como não vou acreditar? Pulou. Porque na hora que você acreditar, você vai formar uma verdade. É. E na hora que você formar uma verdade, o que você fez? O que é uma verdade sobre qualquer coisa? É a estagnação da oportunidade de crescimento. Não. Tipo... Não. É o serve egoísmo. Para isso, mas não é isso. É o egoísmo. Não. Ela vai ser usada pelo egoísmo, ela vai ser defendida pelo egoísmo. E egoísmo é defesa dos seus interesses, defesa das suas verdades. É o complexo, então, de inferioridade e superioridade. É um instrumento para julgar o outro. Porque sabe o que é a sua verdade? É o seu certo. Ah, tá. É ele que você vai usar para julgar o outro, se ele está certo ou se está errado. E se ele estiver certo, não quer dizer nada, porque a sua verdade não é verdadeira. É só uma interpretação sua. Então você está lá simplesmente dizendo, olha que lindo, ele confia em mim. Agora, se você disser que, ele, que aquilo lá que o outro está errado, ele não está errado. Ele só está em desacordo com a sua verdade. Então não podemos dizer que os mistificadores não existem. Eles existem e o propósito... Podemos dizer que tem espíritos que falam determinadas coisas e que Deus nos dá os pensamentos que eles são mitificadores para que nós, ao receber este pensamento, não os acuse. Para que nós, ao receber este pensamento, não perca a nossa paz nem a nossa harmonia. Lindo. Só que isso não tira também a nossa responsabilidade de entender o que ele está falando e não. Poxa, eu não preciso deixar de julgar, só não preciso aplicar as coisas. Poxa, tem uma coisa que você ainda não entendeu, usar, vamos dizer assim. Tentei falar diversas vezes, não falei, mas não foi você que me contou, não. Não falei de propósito. Vamos ver. Antes de que isto começar a sua peregrinação, ele passa 40 dias e 40 noites no deserto. Isso. E ali ele é provado pelo... Tentado pelo demônio. Tentação. Aliás, nós já ouvimos falar dessa palavra hoje quando estudou o Espírito Elevado. Uhum. Aquele que vence suas tentações. É. Você precisa ser tentado. O que é ter tentado? É ser tentado. É ser provado. Passar por uma provação. Então, nessa provação, você recebe uma tentação. Que como Cristo no deserto, você precisa se libertar. Então a tentação diz, se você me servir, eu lhe darei pão para o resto da vida. Eu transformo essa pedra em pão e você terá pão para o resto da vida. E o Cristo responde, nem só de pão vive o homem. Ou seja, ele não aceita a tentação. Tá certo? Vamos voltar ao exemplo do feio, só para nós ficar no mesmo exemplo que fica mais caro. Vamos ver então, pai. Fala. O que é o fato de você sentir-se magoado porque alguém lhe chamou de feio? É, eu acho que a expectativa sua... Eu tinha... Não. É a tentação. A tentação? Sim, porque ao ser chamado de feio e sentir-se magoado, você tem a opção de comungar com essa mágoa ou de optar pelo bem. Então, o fato de você se sentir magoado porque alguém lhe chamou de feio é o cabechalho da questão da prova. É ele que lhe reporta as respostas possíveis. Tá certo? Quem disse que você se sentiu magoado com o que o outro lhe falou? São suas emoções, né? Não. Sua mente? A sua mente. A sua razão. Mas é um instrumento que foi nos dado, precisa ser usado. Calma! Eu vou pulando. Calma! Hein? Olha a mente se defendendo aí rapidamente para não se ver acuada. Não, né? É que eu quero entender. Então, a mente é quem guia o cabechalho da prova. A mente é que lhe tenta. Amento é o diabo. Seria o ego, pai? O ego. Ele é o ego. Ele é o diabo. Ele é o instrumento que Deus faz para lhe tentar. Ala. Para ver se você aceita o que o tentador diz ou se você se mantém em harmonia com Deus. Então, moço. Senhor. Por isso é que a razão, você não deve confiar na razão. Porque a razão não foi feita para servir de guia. mas sim para poder zelar a oportunidade de você responder com bem ou com mal. Se você não tiver um pensamento, este pensamento, se você não tiver este pensamento, você não tem entre o que optar. Sabe por quê, moço? Sabe o quê? Sabe o que você vive? Fala, pai. Aquilo que a sua mente guia para você viver. Vamos dizer assim, existem 10 pessoas. Aí uma pessoa diz assim, vocês todos são feios. As 10 pessoas vão se sentir ofendidas? Não, cada um vai reagir de um jeito. Quem vai se sentir ofendido? Quem teve uma razão de que aquilo foi uma ofensa. Claro. Quem teve um pensamento que disse que aquilo é uma ofensa. Sim. Então agora nós chegamos ao fim. Sabe o que é ser um espírito encarnado? É estar recebendo pensamentos para que você opte em não acreditar no que está pensando. Tá, isso então é... Para você se libertar daquilo que o pensamento guia, sem que há um novo. Porque se você guiar um novo, esse novo será uma nova tentação. Então é o seguinte, você está aqui, seu pensamento vai dizer que está, você vai dizer, eu não sei se estou. O seu pensamento vai dizer, não, existe, o Espírito falou que existe cidade espiritual. Você vai dizer, eu não sei. Porque se você corroborar com ele, é mal. Se você quiser dizer que não existe, também é mal. Mas o senhor, por exemplo, disse que não existe. Eu não disse que não existe. Eu disse e completei depois. As cidades espirituais são pasmadas. Claro, ou seja, uma atividade mental. Ou seja, todo mundo que acreditar na cidade espiritual vai viver numa cidade espiritual. Então, daí ela então diz... aí está a resposta. É feito por afinidade. Sim. Então, os espíritos afins, ou seja, os espíritos que vivem a ideia de que existir uma cidade espiritual é verdadeira, vão se juntar. Ah. Mas eles ainda não venceram a tentação. Por isso é que todo mundo que está numa cidade espiritual reencarna. Até o dia que ele chupele essa razão. Não vencer a tentação, o senhor fala, é? Vencer a tentação? É. Não sei. Pode ser, pode não ser. Tá. Sei lá se existe. Quando eu morrer, eu vou saber, depois eu digo. E quem morreu já falou. Qualquer coisa que você use para tirar do pensamento o poder de real, serve para que você viva em paz e harmonia com tudo que acontece. Porque você não se posiciona dessa ou daquela maneira em relação a qualquer assunto. Você está de bem com todos e pode colaborar com todos dessa forma. Não, não é colaborar com todos. É, não é. E aí você está com quem tem a razão. Quem tem a razão? É, quem tem a razão é quem não julga o outro. Não, é Deus. Só Deus é, só Deus sabe. Quando você abre mão da razão humana, mesmo que você não conheça a razão de Deus, você está com a razão de Deus. Que seria o não julgamento. O não julgamento. Ó, fala. Será que existe cidade espiritual? Não sei. Deus sabe. Tem muita coisa que as pessoas me perguntam que eu digo assim, fecha a fia o telefone de Deus e liga para ele e pergunta. Eu não sei. Quando eu comecei a falar para o senhor, quanto tempo o senhor sabe dessa reunião, é isso que eu queria chegar. E quando... Eu só achei agora, porque só existe o agora. É, mas quando eu pergunto assim, eu faço relacionamento ao nosso entendimento de tempo. Ah, o seu entendimento de tempo? Para mim não existe, eu não sei. Moço, senhor, sabe como é que eu vivo? É, pelo jeito o senhor não tem corpo, não vive lugar nenhum. Dormindo. Dormindo. Mas... Vagando num lugar que não tem paz. Imagina, um lugar que não tem paz, vagar lá dentro. Que chato. Aí de repente eu acordo, tô aqui, segui. Aí põe um papel aqui, eu vou ler. Ah. Agora eu posso lhe garantir que que nada que está aqui foi diferente. Até as minhas interrupções? Até o carro passando na rua agora. Estava tudo aí. É uma coisa que o Buda chama de interdependência. Tudo no universo se interdepende. Então nada pode deixar de acontecer do jeito que estava. Porque se deixar de acontecer do jeito que aconteceu, você pode não ter tido uma prova. Tem um pedaço da sua gravação aí que você vai ouvir o latido do cachorro. Sim. Neste momento você vai passar por uma prova. Olha que dó, está com esse pedaço. Logo esse que era tão importante. Se o cachorro não latisse, o cachorro podia não latir? Você não teria essa prova. Ah, entendi. É uma oportunidade de ceder ou resistir à necessidade de julgar. É uma momento. Oportunidade que vai estar junto com o pensamento e que vai acusar ou vai defender. Que você, e isso lhe zela a oportunidade de você corroborar com ele no que ele está dizendo. Porque as coisas não precisam ser perfeitas. As coisas são perfeitas. Ah, mas na nossa perfeição a gente gosta, né? Ah, mas aí não é perfeição, aí é o que você gosta. E quem diz que você é capaz de dizer o que é perfeito? Ah, nós somos. Não, mas eu falo dos perfeitos. Eu falo perfeito nos critérios humanos. É, lógico. Não, não, as coisas não podem ser perfeitas dentro do critério humano. Por quê? Porque senão não haveria vicissitude. É. Não haveria perfeição, é perfeição. Precisa haver, o perfeito é haver a perfeição e a imperfeição. É. Moço, vocês sonham com um mundo onde todos agissem dentro de um mesmo jeito. Um jeito perfeito, bonito, limpo. Mas é? Mas isso não existiria. Sabe por quê? Por quê, pai? Porque desequilibraria o universo. O universo é o equilíbrio. Os dois lados da balança têm que estar iguais. Se só tiver gente boa, não tem equilíbrio. É. Então é preciso já ver o que você chama de bom e o que você chama de mal. Mas então a ideia, pai, é que se tem, por exemplo, eu vou ler o caderninho do senhor aí agora, hein? Tem uma parede pintada de branco e o gato vai lá e põe a patinha lá. Daí precisou manchar a parede para a mulher ter aquela experiência de julgar o gato e falar, ah, tá bom, ficou até bonito com a patinha. Pichijou o gato, mano, sujar a parede para você provar que você ama a Deus acima da sua parede limpa. Na perfeição das suas leis. Porque amar a Deus é estar em harmonia com ele. Em harmonia com o outro. Se você está desarmonizado com a parede, você não amou a Deus. Então podemos dizer que a distância que a pessoa está de Deus é o tanto que ela se deixa, ela cede àquela necessidade de julgar e deixa aquela emoção tomar conta dela, das ações dela. A distância que você está de Deus pode ser medida pela sua distância do que a mente lhe diz que é real. Que é certo, errado. Quanto mais perto você está do que a mente lhe diz como realidade, mais afastado você está de Deus. Não importa se a mente está criticando ou se está elogiando. É. Porque o elogio também é simplesmente uma concordância. Não o bom, o bem. É. Só existe uma coisa que eu quero lhe falar, moço. Mas pulou-se. Eu sei que você ainda vai voltar. Está escrito aqui. Está escrito, pai. Porque daí você vai tirar um caderno de perguntas. E mais, quando você mostrar isso para outros, outros vão fazer pergunta que você vai trazer, que é uma coisa que eu vou ligar lá no início, isso é algo que eu tenho o hábito de fazer. Eu sempre acabo a palestra onde comecei. Ah. Não sei se você lembra, no início eu falei a dualidade. Precisa ver os dois lados da vicissitude, porque afinal de contas esse é um mundo dual. Concorda comigo? Claro. Você concorda que esse é um mundo dual? individual. Eu concordo, meu pai. E eu discordo de você. Mas eu deixo o senhor discordar. Este não é um mundo dual. Pode discordar, pai. Não tem problema. Este não é um mundo dual. É o que? Que mundo que é, então? É um mundo único. Uhum. A dualidade só existe no mundo das probabilidades. Você concordou comigo? Concordei. Aquela ponto, hora. Acabou. Aquela não, hora. O não concordar não existe. Ah, tá certo. Ele só existe como uma probabilidade que não aconteceu. Então ele não existe. É só uma probabilidade. Então não há dualismo. Não há dualismo. Só há o que há. É vocês que vivem um mundo de probabilidades, como se a probabilidade pudesse ser possível. Mas como ela não está acontecendo, ela não existe. Isso é importante para você enfrentar o mundo de frente. Uma das grandes fugas que a mente traz é o chi. Ah, se eu fosse por aí? E se eu fizesse aquilo? E se eu falasse aquilo outro? Isso não existe. Se você disse A, você nunca poderia ter dito B. Por quê? Porque disse A. Depois que passou, né, pai? Antes poderia, né? Moxa, o mundo só existe no momento que está existindo. Depois que passou, não passou. Antes que chegou, não chegou. Na hora que você falou o A, jamais você poderia estar falando B. Mesmo que você imaginasse que poderia. Não poderia. Por quê? Porque falou A. Isso acaba com a ideia de probabilidades. E leva você a viver o presente. E é isso que eu quero finalizar com você. Fala, pai. Só há uma forma de você se aproximar de Deus. Só uma forma. Viver o presente, no presente, pelo presente. Ou seja, viver o momento de agora com tudo que está no momento de agora e para o momento de agora. Ou seja, no momento em que ela lhe disser que você é feio, você tem que viver o feio, pelo próprio feio, tá? E para não se sentir feio. É como se a pessoa... Não importa por que ela sou, para que ela sou, da onde ela tirou essa ideia, isso não importa, isso é passado. É. Ela já falou, então não importa. Agora, no como você vai sentir, não interessa. Interessa o presente. E da onde vai levar isso? A que ponto vai chegar? A vida próxima de Deus é uma vida sem como, por quê, para que, onde, quando. Não existe interrogações. Existe apenas Senhor. É só isso. É você estar no presente, concentrado no presente, que a sua mente está guiando, vivendo aquele momento pelo próprio presente. Ou seja, é este o momento que eu tenho para mudar a mim mesmo. Acabou. Se você fizer isso, você vai ter uma vida em paz e harmonia. Com todos e com tudo. Nada vai quebrar este seu estado de espírito. E aí você está lá vivendo a felicidade plena e pura. Ah, mas e o resto do mundo? E sabe, como é que eu vou ganhar dinheiro? E aí como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou andar? Para onde eu vou? Tudo isso são investigações que não leva você a lugar nenhum. Eu recomendo para você uma leitura. Fala, pai. Ah, este negócio que ele colocou agora, o livro O Sábio, ou Eclesiastes da Bíblia. Ele quem? Este colocou no www, a sabedoria do Salomão. Tá. Não leia este, leia direto na Bíblia, o livro Sábio ou Eclesiastes. Tá. Salomão investiga tudo da vida. E sempre no final ele descobre que não adianta nada. Você vai para um lado, a vida vai para o outro. Como ele diz, é tudo ilusão, é como correr atrás do vento. Você luta e não consegue. Ele diz assim, eu queria ser rico, lutei, tive muitas propriedades. E quando eu fiquei rico, eu descobri uma coisa. O rico tem mais boca para alimentar que o pobre. Aí ele dizia, eu queria o poder. E quando eu consegui o poder, eu descobri outra coisa. Que o poder tem que ser exercido para os outros e não para o que você quer. É tudo uma luta infrutífera de tentar dominar a vida com as mãos. Ela escorrega pelos dedos. O máximo que você pode fazer é abrir a mão e deixar ela escorregar sem querer prendê-la. Deixa as coisas passar. O Buda tem um ditado, um ensinamento que diz assim, viver é como você sentar ao lado de um rio e perceber a água passando. É. Só que vocês querem construir represa para prender a água. Para analisar. Para analisar e para saciar sua sede. Isso. Para fazer o bem. Sente, deixa a vida passar, deixa as coisas acontecendo. Não queira saber aonde vai dar, o que vai acontecer, como é que será o futuro. Concentre-se no agora. Porque se você não estiver concentrado neste momento, a tentação vem. E você acredita que ela é certa. E você acredita que você está certo. E aí você zelou uma arma para se desarmonizar com ele. Eu falo muito um ensinamento do Kisna, que diz assim, repouse em mim. Este mim é com M maior, maúculo, então é Deus. Repouse em Deus e assista a sua vida. Bonito, hein? Não queira, não é meu isso. Isso é do Kisna, está no Bhagavata pulando. Desculpa, no Bhagavata Gita. Gita. Não queira assistir sua vida, não queira viver sua vida. Assiste sua vida. Olha lá, ele está ali mexendo naquilo agora. Olha lá, ela está sentada ali. Tá. Assista. Não queira estar sentado aqui. Ah. Ficou claro? Fica mais fácil viver assim, né, pai? O problema, na verdade, a viver é fácil. Vocês é que complicam a vida, querendo administrar a vida. E na vida não tem nada para ser administrado. Seria um condicionamento da sociedade que a gente deve sempre planejar, procurar saber o que vai acontecer amanhã para ter o suficiente para segurança pessoal. Você viu como a mente funciona, minha filha? Vai rápido, pai. Ela exaçou o culpado. O condicionamento da sociedade. Mas você tem que achar um tal quem problema. Quem é a sociedade? São as células que a compõem. Não. Ah. Quem é a sociedade? Quem é a sociedade, pai? Deus. O que é o que a sociedade guia? O que Deus causou. Mas é a desarmonia das suas células. Mas não há uma desarmonia. Há a probabilidade de haver uma desarmonia. Que você pode acreditar que é real, mas não é. O que vem de Deus é perfeito. Você é que vê como imperfeito. O que você chama de desarmonia é a harmonia do universo. Dois patos da balança. É. A harmonia do universo é haver algo que você chama de desarmonizado. Por conta de haver a possibilidade de ser tudo. Então não é uma desarmonia. É só, na verdade, uma proposição de desarmonia para ver se você se desarmoniza. Só que como Deus sabe tudo, ele já sabe se você vai se desarmonizar ou não. Você acha que você pode conseguir elevação espiritual? Mas Deus já sabe se você vai conseguir ou não. Sim, a gente volta a dizer que Deus já sabe, mas isso pra gente não faz muita diferença se ele sabe ou não. Ah, deveria fazer, né? Por quê? Deveria fazer, não deveria não? Pô, não disse... deveria fazer diferença para você o que Deus sabe do que você sabe? Não, porque primeiro nós não entendemos o jeito que ele pensa. Mas uma vez, já vem você querendo compreender Deus. Não, entender o jeito que ele tem. Você existe uma coisa que agora nós vamos então brigar. Fala, pai, que eu não vou brigar. Fé. A fé raciocinada do Espiritismo. Pois é. A fé raciocinada do Espiritismo. O que é fé, moço? A fé é a habilidade de acreditar sem fé. É, não. A fé é a habilidade de se entregar. Se entregar. Com confiança. Ah, sem saber que o resultado vai ser aquele mesmo. Quando, e aí, veja que eu não falei de Deus. É, falei de fé. Falou de fé, ela. Quando você só acredita no que você confia, você está se tendo fé em quem? Na fonte que você pesquisou. E você mesmo. Claro. Porque outros podem pesquisar a mesma fonte e se ele não acreditar, ele não se integra. Então você só está tendo confiança em você mesmo. É, realmente. Melhor. Você só está tendo confiança no seu mundo mental. Mental. Ou seja, você está cedendo ao diabo. O diabo. A tentação. O diabo, o senhor fala tentação, é a expressão da ignorância? Não. Da sabedoria? Não. É a cultura, o saber. A cultura, tudo que você sabe. Esse é o diabo. Esse é o que lhe tenta. Sirva a mim. Ou seja, acredite nisso aí. Acredite no que eu estou dizendo agora. Acabou a energia do negócio que eu já tenho aqui pra gente. Tem problema. Não grava mais. Tem problema não. É isso. Esse é o diabo. Acredite em mim. Olha, aquela pessoa não presta. Eu estou lhe avisando isso. E aí você acredita que ela não presta. Você teve fé em quem? Na sua mente, no seu diabo. Então o diabo, como o senhor definiria? O diabo é, é todo o seu processo racional. E. Por isso o livro do Espírito diz para você não acreditar na sua razão. E a razão que ele fala, então, de passar tudo pelo crivo lógico da razão, é a razão... espiritual. Espiritual. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É a justiça e a bondade. Passe por esse quivo. Ah, entendi. Se você passar por esse quivo, não vai ter mais problema nenhum de haver um estupro, haver um assassinato. Porque a nossa preocupação com aquilo que acontece, que causa aquilo de acontecer. Não. Não, que a causa primária... A dele... sua preocupação com aquilo que possa lhe acontecer, lhe mostra que você não tem a menor confiança em Deus. Seria falta de fé, pai? Sim, falta de fé. Então, veja. Fala. Não é fé raciocinada. Fala, o que é? É fé com conhecimento raciocinado. Olha, você raciocina o que você conhece, a partir do que você acredita, e aí você zela um padrão para raciocinar. E não raciocinar pelo que você... A analisar as coisas pelo que você acredita. Você se entrega a Deus porque você raciocinou Deus de acordo com o que você acredita, e não de acordo com o que você quer. Claro, a gente interpreta as coisas da maneira que a gente... Mas só que é o seguinte, não tem outro jeito. Como é que o outro jeito vai interpretar? Você tem que se basear nas suas experiências passadas. Não, e referência que não, você tem. Tem que se basear no que você diz que acredita. Você não acredita no livro do Espírito? São os meus pontos de referência. Então ponto. Então você não pode acreditar que outra coisa ou outra pessoa seja o zelador de qualquer... Seja a causa de qualquer coisa que se viva. Sim. Se você chega na rua, alguém lhe enfia uma faca, a causa de você receber a facada é Deus. E como essa causa veio zelada por uma justiça suprema e por um amor sublime, a bondade, tudo, a facada foi algo que você precisava e merecia, não como uma acusação, não como um ferimento, mas sim como uma nova oportunidade de elevação. Porque o amor de Deus é este. Deus ama seus filhos nesse sentido, no sentido de estar sempre lhe dando novas oportunidades de elevação. Certo. Moço, com isso eu posso agora então lhe passar realmente a última informação. Vamos ver, pai. Passa, pai. Existem 5 verdades no universo. 5. O Cristo no Evangelho do Tomé diz assim. No reino do céu, existem 5 árvores que jamais mudam de sombra, seja no inverno ou no verão. Ou seja, a fonte que as ilumina não muda de lugar. Porque as árvores mudam a sombra porque o sol se muda. Então são 5 verdades que servem para qualquer Deus que você imagine. Primeira verdade, não existe o ser humano. Não existe. Existe o espírito encarnado. Certo. Não existe vida humana. Existe encarnação. Terceira verdade. Você não está aqui a passeio, nem para se distrair, nem para ganhar coisas. Você está aqui para fazer uma prova. Uma prova. Ou missão. Fazer provas. Ao mesmo tempo que você faz prova, você cumpre missão. Mas você está aqui para fazer provas. Tá certo. A sua prova é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso quer dizer que você não tem mais nada para fazer. Você não tem que construir nada, você não tem que aprender nada, você não tem que saber nada. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E a última verdade, se não há um ser humano, se não há uma vida, se você não está aqui para ganhar nada, você precisa entender que existe alguém que comanda tudo isso. Esse alguém é Deus. Ou seja, você precisa viver com Deus como causa primária de tudo que lhe acontece, agindo com justiça perfeita e amor sublime. Essa 5 verdades, não importa o que esteja acontecendo, não muda. Evangelho de Tomé 2000, fia. Passe por este quivo. Pelo quivo dessa razão, tudo o que acontece na sua vida. Aí você vai estar exercendo a verdadeira fé. E bastante interessante, pai. Agora eu vou deixar você matutar sobre tudo isso. Vamos sim. Como eu disse para você, você vai ter... Não vai conseguir ouvir só uma vez, não vai conseguir ver de caelinha tudo junto. Isso vai bater muito tempo na sua cabeça. A sua mente, como um náufrago, vai lutar para ficar com o nariz fora d'água. Ou seja, ela vai jogar um monte de coisas que você já sabe para tentar provar que não é isso. Isso vai gerar dúvidas. Põe no papel, volte e eu estou à sua disposição. Vou voltar, pai. Eu sei disso. O senhor já está sabendo, né? Eu sei. Está escrito aí no caderninho. Fique tranquilo. Sempre servindo aos irmãos espirituais para preparar os espíritos para a sua missão, né? Então vamos embora, filho. Vamos embora. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Então, como é que é que o senhor vai embora, pai? Não, eu preciso que você fique sentadinho, que eu vou fazer coisinha em você. Deixa eu pegar aqui. Se você quiser vir lá pra você passar aí no filme, fica à vontade. Vamos ver como é que vai ficar. Mas na hora que o senhor for embora, o senhor avisa. que a mãe de Cuba fechou muito bem. Em nome de Deus, Senhor do Universo, em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre amado, em nome da Maria, a Senhora da Regeneração, que a paz de Deus esteja com vocês. Amém. Seu Firmino? Eu? Bem-vindo de volta. Como é que o senhor se sente, seu Firmino, agora, nesse momento? Normal. Para o senhor foi tipo um sono? O senhor dormiu? Dormi, perdi a consciência. O senhor não lembra de nada que foi falado? Nada. E aí agora, até ela ficou do lado do senhor, porque é como se a gente caísse ou acordasse de um sono. Sim, como se eu estivesse acordando de um sono. Tá certo. E o senhor se sente cansado? Às vezes. Às vezes. Depende do próprio trabalho, certo. Depende das energias que foram trabalhadas. Hoje, particularmente, não estou. Não está cansado? Não. Às vezes também me sinto antes. Estava até dizendo para ela hoje. Apesar de não me conhecer, se era a primeira vez, estava tranquilo o dia inteiro. Agora, tem vezes que, conhecendo ou não as pessoas, eu já começo a me sentir mal. Eu acredito que é que já vão trazendo as energias para trabalhar. Isso acaba influenciando. Mas é raro acontecer isso. Muito raro. Normalmente eu acordo normal. Tá certo. Então, é uma coisa que agrada ao senhor, um trabalho que agrada o senhor fazer, não tem nenhum tipo de peso ou empecilho? Peso ou empecilho, não. Agrado também, não. É normal da vida. Entendi. Tá? É claro que eu gosto, eu acho interessante, tá? Não por mim, não pelo trabalho, mas pelo que ele passa, e esse, né, são 14 anos, pelas coisas que ele fala, eu acho interessante o trabalho. Mas não eu gostar de estar incorporado com ele. E o senhor tem como controlar uma palavra que ele, o senhor não quer que ele fale? Se eu estou inconsciente, eu não sei nem não, que palavra ele está usando. Está certo, não tem jeito. Não tenho a menor condição. Não sei, não sei. A partir do momento que ele chega, eu durmo. E acordo agora. Mas tá certo. Olha, quero agradecer muito o senhor abrir a casa do senhor pra gente. Que isso, fique à vontade. Nós estamos aqui à disposição de vocês, quem quiser, a hora que quiser, estamos por aí. Então, muito obrigado, viu, seu Firmino? Nada. Então agora o senhor tem toda a equipe do senhor que trabalha com... Não, eu sou parte da equipe. Isso, a equipe. Quem está trabalhando é a equipe. Eu só estou lendo e falando. Então, e aqui também do meu lado tem a minha equipe. Perfeito, que é ela que está trabalhando com você, não sou eu. Entendi. Informação do nome dessa equipe não passaram ainda. Não. O senhor consegue ver eles? Para ver eles, eu precisaria ter o olho. Ah, não, para, você está entendendo. Não tem olho. Não, a palavra melhor seria perceber. É, o senhor consegue? Sim. E é tudo o ser humano desse já planeta? Já conversamos, já tocamos figurinha aqui, antes até de eu chegar. É mesmo? É tudo desse planeta, pai? Desse planeta não tem nenhum, nem você. Na sua equipe não tem nenhum daqui. Eu falo da última encarnação? Não, do planeta Terra. Tem nenhum daqui. Não é espírito evoluído, é espírito próximo de Deus. Entendi. Espírito que, vamos dizer assim, conhece um pouco mais das coisas universais e não está preso às razões humanas. Ah, entendi. E são essas entidades, então, que combinamos antes de encarnar. Então, tá. Eu vou parar de perguntar, porque na verdade, falando na verdade, eu estou recebendo uma informação aqui que, opa, segundo eles, nós ainda vamos conversar mais duas vezes. E Depois a enxerta chuva. Nós fomos, não posso dizer colhido, mas nós fomos direcionados como um professor particular da sua formatura de vida. Só para orientar durante algum tempo. Claro. Mas sua caminhada vai correr. Eu estou dizendo, vá onde você quiser ir, vá onde se sinta melhor, mas não se penda a lugar nenhum, porque essa sua caminhada ainda vai levá-la a outros lugares. Uhum. Se você se continuar preso, se você se sentir preso a qualquer lugar, essa caminhada será feita com sofrimento. Porque toda caminhada sempre traz um abandonar o caminho da percorrida. Ah, é fácil. Não, claro, claro. Você não participa do nosso trabalho. Não. Eu disse no início, nós somos um grupo de espíritos sob o comando de Maria. Isso, isso. Você é de outro grupo de espíritos. Tá? O que você veio buscar aqui em mim é... Em mim que eu digo é neste grupo, não é eu, Joaquim, né? Claro. Mas o que você veio buscar aqui em mim é exatamente tudo isso que nós conversamos hoje. Nossa. É o você chegar a uma conclusão que o maior conhecimento que o ser humano pode alcançar é o nada saber. Tá. Não é saber nada, porque quem sabe nada ainda sabe alguma coisa, claro. Sabe nada. É nada saber. E isso ainda vai ter que ter mais alguns trabalhos de destruição de conhecimento, de saber isso. Então, por isso é que eu estou dizendo que você vai voltar. Certo. Mas quando isso cair, você vai ser direcionado para o próximo lugar. E aí vai continuar, mas você já vai levar essa baixa. Ah, sim, sim, sim, sim.